às vezes perco a direção, atropelando as verdades, as verdades. Deus, me ajude a discernir o mal. Eu quero praticar o bem, mas me confundo nas palavras e falho. Meu mundo é feito de razão.